Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. Vamos até meio-dia trazendo para você aqui descontração, também informação para você na manhã de sábado, hoje, dia 2 de abril de 2016. A temperatura aqui na cidade de Foz do Iguaçu neste momento, né? Estamos na rua Venante Otremba, aqui no centro da cidade. Está na casa já dos 30 graus. Faz calor aqui na nossa região e a previsão do tempo para hoje é essa, né? De calor. A possibilidade de pancadas de chuva até existe, mas é pequena, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico aqui do estado do Paraná. Mandando aí um abraço a todas as pessoas que estão interagindo conosco nas redes sociais nesta manhã de sábado. Temos aqui a Ivoneide Lopes, João Amauri Ramos, Francisco Pereira, Márcia Crespim, Maurício Ribeiro Costa, a Eliane, que está passeando aí com a família e mandando fotos pra gente no WhatsApp, mostrando aí os atrativos da nossa cidade. Também Emily Vitória, Ademar do Morumbi, William Klaus, Ferocimar, Ruth Menezes, Neuri Jaimir, Lilian dos Santos, Antônio Adão Lopes, o Emerson Augusto, Ceará. Um abraço aí a todos vocês que estão na nossa sintonia nesta manhã de sábado aqui na Transamérica Foz. E lembrando os nossos contatos, né, para que você possa interagir conosco, estamos no WhatsApp 45 88282828. Transamérica Foz é a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nossos perfis no Twitter e no Instagram. E olha só, hein? Você pode participar neste fim de semana de um sorteio aí valendo um smartphone, e não é qualquer smartphone não, é um smartphone Pocket TV da Sky Devices Paraguai. Para concorrer, você manda aí a sua mensagem com a hashtag TôLigado para o WhatsApp 88282828, ou então na nossa fanpage ali no Facebook tem uma postagem, né? Você chega ali, curte a fanpage, dá uma lida no regulamento como é que funciona e deixa ali sua mensagem então para participar desse sorteio que acontece, ó. Teremos a transmissão hoje à noite do jogo de futsal entre Foz Cataratas Futsal e Ponta Grossa lá nos Campos Gerais. Amanhã teremos o jogo entre Foz e Paraná Clube ali no estádio do ABC. O sorteio ele vai acontecer no finalzinho do jogo do Campeonato Paranaense, amanhã domingo, então fique ligado, vá mandando suas mensagens aí ao longo da programação para aumentar também suas chances de concorrer a este prêmio. Fronte Transamérica, até meio-dia. Fronte é notícia. Sob nova direção, desde ontem, a gestão da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu está a cargo da empresa Tarobá Construções, que venceu licitação promovida pelo Fostrans para assumir a administração do terminal. O contrato prevê investimentos de cerca de R$4 milhões para a reforma e ampliação do espaço, que foi inaugurado no início da década de 90 e encontra-se defasado. Até 2014, a gestão da rodoviária era realizada pela administradora Aterf, mas de lá para cá, né, com o encerramento do contrato, o responsável pela manutenção era o próprio Fostrans. Fronte é notícia. E o vereador Gilto Vitorassi solicitou ao Fostrans estudo de readequação do trânsito na área central da cidade, visando mudanças principalmente para desafogar o tráfego de veículos no cruzamento das avenidas Costa e Silva, República Argentina e Paraná. Com a reorganização dos acessos e saídas do centro, segundo o vereador, seria possível até mesmo transformar parte da Avenida República Argentina em calçadão em seu trecho, entre a JK e o shopping, né, paralelo ali ao muro do batalhão. A proposta do vereador prevê a criação de corredores binários na região do Maracanã com o reordenamento do sentido atual das ruas. Fronte é notícia. Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu aparecem na lista das 25 cidades sul-americanas para visitar, elaborada conforme as preferências dos usuários do portal TripAdvisor, referência no que diz respeito a planejamento de viagens e avaliação de destinos atrativos, hotéis e restaurantes. Foz do Iguaçu aparece na 14ª colocação, enquanto que a cidade argentina ocupa a 22ª. Nos dois casos, o destaque vai para as Cataratas do Iguaçu. No ranking global, as únicas cidades sul-americanas que figuram na lista das 25 são Buenos Aires, 17ª colocada, e Cusco, no Peru, 22ª. Já o destino brasileiro mais bem avaliado é Gramado, no Rio Grande do Sul, que aparece, né, na lista aí que leva em conta somente cidades da América do Sul, na 7ª colocação geral. Fronte é notícia. E o Parque Nacional do Iguaçu recebeu, durante o feriado prolongado de Páscoa e Semana Santa, 23.550 visitantes, um aumento de 10% na comparação com o mesmo feriado do ano passado. O predomínio foi de turistas brasileiros, mas a grande quantidade de estrangeiros também chamou a atenção dos gestores lá do parque. Já na usina de Itaipu, por sua vez, foram 7.381 visitantes percorrendo os atrativos do complexo turístico, né, com destaque para a visita panorâmica de Itaipu, que teve aumento de 16% no total de visitantes na comparação com o período de Páscoa do ano passado. Celebridades como Patrícia Poeta e também Adriane Galisteu estiveram entre as viajantes que frequentaram aqui a fronteira durante o feriadão prolongado. No lado argentino das cataratas, foram 24.127 visitantes durante o feriadão, 65% dos quais procedentes da própria Argentina. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana no programa Fronte Transamérica vai para um grupo público na rede social Facebook dedicado às corridas de rua em Foz do Iguaçu. Trata-se do grupo da Acorrefoz, Associação de Corredores de Rua de Foz do Iguaçu, que conta com quase 2 mil membros entre atletas profissionais, amadores e aficionados por corridas de rua. No grupo é possível conferir informações sobre o calendário de corridas em Foz do Iguaçu e municípios vizinhos e programar-se para as próximas atividades. O link para o grupo público da Acorrefoz está sendo postado agora em nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransaméricaFoz no Twitter. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Let me be. American woman, said get away. American woman, listen what I say. Don't come a hanging around my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Colored lights can hypnotize. Sparkle someone else's eyes. Now woman, get away from me. American woman, mama, let me be. Go, gotta get away, gotta get away now. Go, go, go. I'm gonna leave you, woman. Gotta leave you, woman. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. You're no good for me. Fronte Transamérica até meio-dia, e o que é que nós vamos fazer agora? Ah, sim, vamos lá, porque a trilha do fundo já diz tudo, né? Vamos lá! Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Confesso que minha intenção hoje não era chamá-lo para participar aqui do programa não, tá? Mas, enfim, vamos lá, né? Bom dia! Bom dia, Guilherme. Sim, fiquei sabendo. Mas obrigado por essa nova oportunidade, cara. É que é o seguinte, o nosso público aqui no Front Transamérica, nós avaliamos, né, descobrimos aí que majoritariamente é o público feminino. E elas não andaram nem um pouco satisfeitas com as suas performances, né? Você estava dando dicas, ensinando aí os maridos e namorados a mentirem, entendeu? É complicado, né? Sim, Guilherme. Suspeitei desde o princípio. Então, e como aqui são elas que mandam, elas são a razão de existir da nossa rádio, né? Elas pediram e é claro que eu atendi. Elas não querem um machão aí, ou um metida machão grosso, né? Ensinando grosserias aos machinhos que cantam de galo por aí, entendeu? Claro que entendo, Guilherme. Mas quero dizer que não sou grosso. Ou melhor, sou grosso sim, mas só com eles. Com elas eu sou esperto, sou sensível. Digo tudo o que elas querem ouvir. Então, mas é exatamente por isso, enfim, né? Mas a mulher do Gogli me mandou um recado aqui dizendo que o seu objetivo hoje era se redimir. Pedir desculpas pela patifaria, é isso? Sim, Guilherme. Você está gravando. Estamos no ar, ao vivo. Quero dizer, mulheres do meu coração, que vou largar dessa vida. Não vou mais ensinar maridos e namorados a mentir, a dar migué, a encobrir safadezas. A partir de hoje serei um aliado de vocês. Vamos testar isso então. Que tipo de conselho você dá para um cara que quer reconquistar o coração da mulher amada, né? Demonstrar seu verdadeiro sentimento. Recomendo comprar chocolate. Pode fazer isso, cara. Vai funcionar. Sei não, esses seus conselhos, hein? Mas ok, vou dar um voto de confiança aí para o Front da semana que vem. Você voltar, participar e dar conselhos, desta vez corretos, né? Cavalheiresco, para os ouvintes homens que nos acompanham, pode ser? Muito obrigado, cara. Um abraço bem apertado a todas as queridas mulheres que ouvem a Transamérica. Gosto muito de todas vocês. Sou o Homem do Gogli. Me acessem e confiram o meu swing. Sei não, hein? Isso aí pra mim está parecendo é safadeza. Ó, nada de tacar pedra nas minhas pombinhas, hein, rapaz? Homem do Gogli, que se não pisar na bola, se comportar direitinho, volta na semana que vem aqui nas ondas do Front Transamérica, ou não, né? Sei lá. Vamos de música agora na programação. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Places they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. We can dance. We can go if we want to. Night is young and so am I. And